3R. Queria cantar algo pra cima, né? Mas você me mandou esse beat de história triste. Então eu vou cantar um pouco da minha aqui pra ti. Tu já parou pra pensar por tudo que já passei? Que na minha vida muita coisa superei. A fome, o abuso, gravidez na adolescência. Nada disso foi capaz de mudar minha essência. Eu falo isso pras mina que ainda tão perdida. Pra tudo tem um jeito que dá pra mudar de vida. E também digo pros mano que acha que é frescura: respeita nosso corpo, se não chama viatura. Eu não preciso de macho pra bater na minha cara, pra dizer que me sustenta, mas em casa não põe nada. Só quer saber de farra, gasta tudo em cocaína. Que ao invés de trabalhar, fica cheirando na esquina. Por isso que eu digo, é melhor ficar sozinha. Faça tuas caminhadas e segue sempre na linha. Foca no progresso e segue com tua vida, que a vitória é certa se tu luta, tu conquista. Eu trabalho o dia inteiro pra ajudar minha família, pra gente ter o alimento e deixar as contas em dia. Eu não quero ter luxo, o que eu quero é alegria, de no final do ano dar um rolê nas piscinas. Paz de espírito não tem preço, paola, por isso eu fico sozinho, curtindo, trabalhando, construindo, ensinando minha filha a nunca ser dependente. Por mais difícil que seja, focar no seu progresso sempre. Eu, como homem, me envergonho de filhos da puta que batem e matam por não aceitar o abandono. Não aceita a mulher vestindo o que ela quer. Não aceita a liberdade de expressão da mulher. Se mulheres empoderadas é sinônimo de feminicídio, aconselho que no primeiro sinal os matem dormindo. Prometo que nunca mais acontecerá, com certeza. Quando a polícia chegar, fale legítima defesa. Se a dependência emocional vai te levar para o caixão, ou pior, encarcerada mentalmente, não é não. Medida protetiva pra louco não funciona. Só cadeia dando rabo com 7 tiros na boca. Como pode ter gente que apoia esse tipo aí, dando palco holofote com historinha pra dormir? Aí Larissa é só um grito, que comigo é sem amor. Desfiguro o enterro feito semente sem rancor. Ela veio pra cima de mim pra querer me bater. Eu só fui me defender. Não, ele pegou a faca. Ele falou, não disse que não era pra sair. Ele veio pra cima de mim e me cortou. Aí jogou a faca em cima do sofá e veio me bater o mundo aqui, ó. Aqui, ó. Ele me bateu o mundo. Aí meu filho de 6 anos falou, não bate na mamãe, não bate. Para. Aí eu falei que era pra ti, não era pra ti sair. Aí porque ele veio pra cima de mim, eu peguei a faca e bati nele. O Código Penal, lá no artigo 25, admite que uma pessoa pode tirar a vida da outra em caso de legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir, afastar uma injusta agressão atual ou iminente que está, né, prestes a acontecer. Acontecer.